você. Só não me passa você. Saudade não tem graça. E eu vou tentando te esquecer. Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer. Dizer o quê? Que ainda vai ter uma chance desse romance acontecer. Ah, não vá me dizer adeus. Meu coração me prometeu que nunca ia dar errado nosso caso. Ah, meu coração ainda é teu. Meu corpo não te esqueceu. É só dizer o que é que eu faço. Pra mim.